Amém. Dia 28, 2 Coríntios. Minha verdade revela a sua profunda necessidade. Como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6, versos 4 e 10. Deus diz: meu espírito está contando minha história para sua cultura psicológica, uma cultura que, na verdade, acredita que as feridas, como os outros tratam você, são um problema mais sério do que o egoísmo, como você trata os outros. Entenda isto. Alguém que não consegue ver seu próprio egoísmo como seu pior problema, alguém que continua acreditando que seus sentimentos de vazio, dor e solidão merecem atenção prioritária de um Deus mais parecido com um avô, que simplesmente quer que seus netos fiquem bem, jamais saberá o tipo de esperança que estimulou e sustentou Paulo através de suas decepções e desânimos. Paulo foi admiravelmente encorajado quando os coríntios responderam bem às suas primeiras instruções e censuras, mas a sua esperança inabalável permaneceu em mim. Viva para seu relativo conforto, e sua alegria será temporária e superficial. Ela não libertará você para amar. Viva para reconhecer, ou melhor, para conhecer a verdade sobre a minha história de amor clemente, e você se sentirá profundamente inseguro ao perceber o quanto precisa de perdão. Você descobrirá de forma lenta, mas precisa, o poder do meu perdão e da minha presença para transformá-lo em uma pessoa que ama. Dedique um momento para orar. Pai, perdoe-me pelo modo como eu me sinto justificado em minhas respostas diante da falha dos outros. Eu desejo ser perdoado e perdoar os outros. Dê-me a coragem de olhar não para os outros, mas para mim mesmo, para minha atitude defensiva e raciocínios que parecem justificados. Eu quero que o Senhor me transforme em uma pessoa que ama os outros a qualquer custo, como Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém.